está tudo errado, está tudo acabado, não sabe mais o que fazer. A sua vida tão sofrida, coração ferido, quase parando de bater. Seu olhar está tão triste, acha que não tem mais jeito, mas ainda não chegou o fim, não é hora de partir. Se o vento está querendo soprar sua fé, meu irmão, pra te ajudar, Deus já está de pé. Não importa o problema, Deus vai resolver. Ele faz o impossível hoje por você. Faça como Paulo e Silas, que a Deus oraram, mesmo estando aprisionados, o hino cantaram. As cadeias se abriram e prisões caíram. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos cantar, vamos adorar, vamos exaltar o grande Jeová. Esse Deus é forte, acalma a tempestade pra te abençoar. Então vamos cantar, vamos adorar, vamos exaltar o grande Jeová. Esse Deus é forte, quebra as cadeias pra te libertar. Está tão triste, acha que não tem mais jeito, mas ainda não chegou o fim, não é hora de partir. Se o vento está querendo soprar tua fé, meu irmão, pra te ajudar, Deus já está de pé. Não importa o problema, Deus vai resolver. Ele faz o impossível hoje por você. Faça como Paulo e Silas, que a Deus oraram, mesmo estando aprisionados, o hino cantaram. As cadeias se abriram e prisões caíram. Bendito seja o nome.